Meu querido, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, e que essa melodia angelical que está subindo ao teu trono seja a trilha sonora em que os nossos corações se unem ao teu. Queremos dizer, Senhor, a ti e a todo mundo espiritual, que nenhuma sabedoria temos de nós mesmos para transmitir ao teu povo. Mas como nosso coração está unido ao teu, nesta melodia angelical, o teu pensar será o nosso pensar. A tua palavra será a nossa palavra. E os intentos do teu coração passarão para as nossas mãos, para que nós os realizemos. Nesta manhã, unge-nos, tanto aquele que fala quanto o que ouve, para que nada, absolutamente nada que venha do teu trono, se perca, mas ao contrário, só volte para ti, depois de cumprir todo o desejo para o qual for formulado. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, recentemente, um papiro, ou seja, um manuscrito de cerca de 1700, 1800 anos depois de Cristo, um manuscrito de um livro apócrifo, quer dizer, um livro que não faz parte da Bíblia, um livro que não foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem ganho bastante espaço na mídia e em todos os lugares, na imprensa, nas revistas. Esse manuscrito de um livro apócrifo é chamado de o Evangelho de Judas. E apesar de não ter nem o respaldo da Bíblia, nem também ter a aprovação da grande maioria dos especialistas e dos estudiosos da palavra de Deus, das Escrituras, ele vem sendo bastante divulgado, bastante falado, bastante promovido, naturalmente pelos céticos, por aqueles que não creem na palavra de Deus, pelos ímpios, pelos incrédulos, como se ele fosse na realidade uma suposta prova, um argumento sem contestação de que realmente Judas não teria traído Jesus, mas teria agido de acordo com ele. Este é o suposto Evangelho de Judas. E por esses dias estreou também nos cinemas do mundo inteiro um filme, O Código da Vinci, estrelado por Tom Hanks, que é um filme baseado também num livro. O livro também se chama O Código da Vinci. E é uma obra de ficção escrita por um farsante, por um embusteiro chamado Dan Brown, mas que apesar disso é assunto na mídia, em todos os lugares, nas rodas dos escarnecedores, porque ele tem como base um outro livro apócrifo, O Evangelho de Maria Madalena, que diz que Jesus era casado com ela e tinha filhos. Isso é um ataque maciço à palavra de Deus. Enquanto isso, está acontecendo, a família brasileira é atacada, é bombardeada pelas opiniões de artistas famosos, de pessoas importantes da sociedade, que são usadas como instrumentos de destruição dos valores pregados pela palavra de Deus. Ontem tivemos uma grande festa na Avenida Paulista com o desfile gay. Isso é um ataque maciço aos valores estabelecidos por Deus. Essa novela A Viagem, que está em reprise na Rede Globo de televisão, é um hino ao ocultismo, ao espiritismo. E até o ano passado, uma outra novela chamada Senhora do Destino fez desfilar às 8 horas da noite um casal lésbico com direito a juras de amor eterno e projetos de adoção de uma criança. Isso é um ataque maciço aos valores de Deus. Enquanto isso acontece, a Igreja de Roma não está nem aí, não está preocupada com isso. Ela está preocupada em fazer alianças com outras religiões, com outras crenças. Ela quer se fortalecer cada vez mais. E ela não está ligando para as heresias, até porque a Igreja de Roma é um grande exemplo de heresia, de idolatria e de desrespeito à palavra de Deus. E a Igreja Evangélica, uma boa parte dela, infelizmente, não é melhor que a Igreja de Roma. Porque nós também temos no meio evangélico pastores em que prolifera neles, em suas bocas, em vez da palavra de Deus, heresias. Pastores que mercadejam a palavra, são verdadeiros profissionais na arte de ganhar dinheiro, de enriquecer, pregando heresia, teologia de prosperidade e se aproveitando das pessoas necessitadas, das ovelhas que não têm conhecimento das escrituras. Então, diante disso tudo, será que nós temos alguma posição a tomar? A pergunta é essa. Será que nós temos alguma tarefa a realizar? Será que a Igreja verdadeira do Senhor Jesus, que é responsável por pregar a palavra de Deus, tem alguma atitude a tomar, algum dever? O texto que vai nos inspirar esta manhã está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, é o texto base desta manhã. Eu convido a ler comigo, diz assim: tem cuidado de ti mesmo, diga, de mim mesmo, e da doutrina. Continua nestes o quê? Deveres, é um dever nosso, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Estamos trazendo a esta manhã como tema desta pregação: cuidando de nós e da doutrina. E quando nós começamos a entrar no texto propriamente dito, na palavra que o Senhor tão carinhosamente preparou para nós esta manhã, nós queremos dizer à Igreja do Senhor Jesus que há uma característica comum em todo movimento religioso, em toda religião que aparece, há algo em comum entre elas. É a adoção de um livro, como imitando a Bíblia, uma adoção de algo escrito, de estatutos, alguma coisa em que se apoiar para tentar provar que aquela religião existe pela vontade de Deus, e que aquilo em que eles se baseiam é a vontade de Deus. Isso é algo comum. Se você for procurar no islamismo, você vai ter que a religião do Islã adota um livro, o Alcorão. E o Alcorão, para eles, é a palavra de Deus que um dia foi revelada a Maomé, chamado de profeta, através do anjo Gabriel. Se você for perguntar aos hindus, eles vão dizer que os escritos contidos no Bhagavad Gita, que é o nome do livro, são a fonte da verdade. Joseph Smith Jr. afirmava ter recebido visita de anjos que o ajudaram a traduzir o livro de Mormon. O livro tem esse nome, Mormon, porque ele disse que um dos anjos que o ajudaram a traduzir se chamava Mormon. E daí criou-se a doutrina dos Mormons. Com muitas igrejas, entre elas, uma muito conhecida, de templos muito bonitos que existem por aqui, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja tem um projeto tão fantástico de missionários, Ed Gleuma, que ela tem mais missionários no mundo do que todas as igrejas evangélicas juntas. Isto é um ataque maciço às escrituras. E há dois, no momento, o Evangelho de Judas e o Código da Vinci. E o Evangelho de Judas foi escrito por volta de 180 depois de Cristo, por uma seita denominada gnosticismo. Não perca esse nome, gnosticismo, para que você depois explique às pessoas. Eles eram conhecidos como gnósticos. Por que gnósticos? Porque há uma palavra em grego chamada gnosis, que quer dizer conhecimento. E os gnósticos que adotaram o gnosticismo, eles achavam que poderiam, através do conhecimento, da pesquisa, da procura, alcançarem a salvação. Mas o gnosticismo era e ainda é uma heresia tão grande que eles achavam que esse conhecimento poderia ser obtido através de transes. Transes em que o espírito se libertava do corpo e ia percorrer esferas por aí. Sabe Deus que esferas? Esferas, porque eles acreditavam que toda a criação e o corpo humano, tudo isso era obra de espíritos inferiores. E aí, através desse transe, eles iriam formar contato com esses espíritos para terem conhecimento de como fazer para se libertarem da escravidão do corpo. Por isso eles não acreditavam que Jesus fosse Deus, porque Jesus habitava um corpo que eles consideravam imundo. E a Bíblia está cheia de passagens e de recomendações escritas por homens inspirados por Deus contra o gnosticismo. O apóstolo Paulo foi muito usado por Deus para falar contra eles. Veja só em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Diz Paulo em sua carta à igreja de Colossos: eu gostaria, pois, que soubesseis, aí, Colossenses, vocês, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, quer dizer, pela igreja de Laodiceia também, E por quantos não me viram face a face? Para que o coração deles, lá de Laodiceia, seja confortado e vinculado juntamente em amor, quer dizer, ligado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, da certeza, presta atenção agora, de quê? Do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e de quê? Gnoses, do conhecimento, estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, falsos, mentirosos. A palavra de Paulo era direto aos gnósticos, que estavam buscando conhecimento, conhecimento, e disse: vocês têm que buscar Cristo, porque nele é que está a plenitude de todo o conhecimento de Deus. Esse evangelho de Judas, Luciano, é um manuscrito que foi encontrado numa caverna no deserto do Egito em 1978, há cerca então de 28 anos. Mas ele foi mantido em sigilo pelos pesquisadores, por aqueles que o encontraram, até ele ser completamente traduzido. Os pesquisadores estavam ligados a uma instituição chamada National Geographic Society, e eles mantiveram a descoberta em segredo. E depois de passar de várias mão em mão, em várias mãos, esse documento ficou de posse dessa sociedade e de uma outra chamada Mecenas para a Arte Antiga. Tudo em segredo, irmã Wanda, irmão Abrantes, até que eles conseguiram traduzir todo o documento, e no dia 6 de abril deste ano, ele foi anunciado, Altamir, com grande sensacionalismo, com grande estardalhaço, lá em Washington, como se fosse uma nova versão da vida e da morte de Jesus Cristo. E uma boa parte da mídia, então, completamente descrente da Bíblia, mais voltado para o dinheiro, querendo ganhar dinheiro, querendo vender, com base no sensacionalismo, o que que fez? Explodiu em manchetes. Pá, pá, jogou aquilo para a população. E aí então, desta polêmica de ver o circo pegar fogo, ela esperava vender muito. Só para que você tenha uma ideia, Valéria, Diego, de como a mídia foi instrumento de Satanás para isso, um dos nossos mais importantes jornais, o Globo, na sua matéria de edição do dia 26 de abril desse ano, comentando o conteúdo do Evangelho de Judas, disse o que eu vou ler agora, abre parênteses, eu vou citar o que está escrito no Globo, edição 26 de abril. Tem o aval, quer dizer, a aprovação, tem o aval intelectual de renomados especialistas em religião. Fecha aspas. Porque ele estava querendo dizer que o Evangelho de Judas deveria ser levado a sério, porque pessoas estudiosas da religião, da palavra, grandes nomes, tinham aprovado. E aí transcreveram alguns depoimentos dessas pessoas. E o pai da mentira estava em ação. Por que o pai da mentira? Porque o que o jornal O Globo não disse, mas foi possível verificar depois, é que quase a totalidade daqueles que deram depoimento dando aval e aprovação ao Evangelho de Judas estavam ligados à National Geographic Society, a entidade que possuía o documento e a quem muito interessava que ele fosse chamado de verdadeiro e que vendesse bastante. Como se não bastasse isso, Leandro, começaram a circular algumas matérias na internet falando sobre o Evangelho de Judas, matérias apressadas, matérias mal feitas, dizendo que o Evangelho de Judas tinha sido aprovado pela igreja primitiva, porque o bispo Irineu, quem estuda sabe que ele é considerado um dos pais da igreja, o bispo Irineu, que viveu no período de 130 a 202 depois de Cristo, cita o Evangelho de Judas em uma das suas obras. Novamente, o pai da mentira e o espírito de engano estavam em ação. Por quê? Porque as pessoas que pesquisam, as pessoas que estudam, imediatamente entraram na rede e começaram a contestar, e eles tiveram que modificar, dar passos atrás, corrigir o que escreveram, porque havia uma meia-verdade. É verdade que o bispo Irineu cita o Evangelho de Judas, mas cita em uma das suas obras intitulada Contra as Heresias. E o que consta nessa obra escrita pelo bispo Irineu, um dos pais da igreja, a respeito do Evangelho de Judas é, abre aspas, eu vou ler o que está escrito por ele, falando dos gnósticos, abre aspas, eles produzem uma dessas histórias fictícias, imaginárias, mentirosas, a qual chamam de Evangelho de Judas, fecha aspas. Foi isso que o bispo Irineu escreveu a respeito do Evangelho de Judas. Só essa declaração é arrasadora, é uma declaração sem contestação, porque esse bispo viveu nesta época da igreja primitiva, ele considerado um dos pais da igreja, estudou aos pés do bispo Policarpo, e aquelas pessoas que vêm às quintas-feiras e têm estudado conosco o Apocalipse sabem que o bispo Policarpo foi um dos bispos da igreja de Esmirna, um daqueles mártires elogiados pelo Senhor Jesus, fiéis até a morte. Irineu estudou com Policarpo e Policarpo estudou diretamente com João, e todos eles absolutamente com a mesma voz, contrário aos gnósticos. E Paulo alertou muitas, mas muitas vezes, a igreja de Colossos e outras igrejas contra essa falsa doutrina do gnosticismo. Vamos ver, você que está aí na carta de Paulo aos Colossenses, olha a partir do capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8, descuidado, diga aí para o seu irmão, irmão, cuidado, diga, vigie e ore, vigie, guarde o seu jardim, o inimigo está rondando, cuidado que ninguém vos venha enredar, envolver com a sua filosofia e vãs sutilezas, com a doutrina dos gnósticos, é isso que Paulo está dizendo, conforme a tradição dos homens, o pensamento dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque é nele, Cristo, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pule para o versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos. Ah, os gnósticos cultuavam os anjos, baseando-se em visões assim, ó, conforme eles de transes, o espírito vai ao submundo procurar nas esferas a resposta, é isso que o diabo quer. Ninguém, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, orgulhoso, presunçoso, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, quer dizer, não retendo Cristo, não se prendendo a Ele, da qual todo o corpo, toda a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, não o crescimento do inimigo, não o crescimento do diabo, cresce o crescimento que procede de Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Palavra de Deus desde o início, a igreja primitiva está alertando. Os gnósticos, eles não arranjaram apenas uma falsidade, uma doutrina falsa. Eles foram pródigos em arranjar coisas falsas. Então, entre os supostos evangelhos, além do evangelho de Judas, os gnósticos colocaram na praça o evangelho de Pedro e colocaram na praça o evangelho de Maria Madalena, todos eles rejeitados pela igreja primitiva, todos eles. Ah, e eles tentaram mais uma fraude. Eles tentaram fazer com que todos pensassem que esses supostos evangelhos tinham sido escritos na mesma época que os verdadeiros, foram escritos 50, 60 depois de Cristo e tal, e eles disseram que era desta época. É mentira. O mais novo é de 180 depois de Cristo, já no segundo século, terceiro, quarto séculos. Era mais uma mentira. Então, meus amados irmãos, o evangelho de Judas, primeiro, não é evangelho. Não são boas novas. Segundo, não é de Judas. Não foi ele que escreveu, foram os gnósticos. É o autor dele, o autor mesmo, é o espírito do engano. Esse é o evangelho de Judas. Agora, o código da Vinci. O código da Vinci, que nós falamos ainda agora, estrelado, Tom Hanks e tal, derreteu a plateia, né? Foi uma festa. Olha, na verdade, ele nem merece muita atenção, porque ele também é uma grande farsa. No livro em que o filme se baseia, do mesmo nome, Código da Vinci, o autor escreve no início: esta é uma obra de ficção. Ou seja, é imaginária, não é realidade. Ele escreve que é uma obra de ficção. Só que ele também escreve que todos os dados, irmã Cibele, que ele usou, ele conseguiu em pesquisas feitas em bibliotecas. Agora, os erros, os disparates com respeito à história, com respeito às artes, com respeito às religiões, foram tão grandes que esse livro estava destinado ao esquecimento, ao fracasso, porque as pessoas liam e diziam: isso daqui é um ignorante ou um farsante, ele mistura coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até que alguns católicos romanos e alguns cristãos evangélicos começaram a publicar matéria atacando o livro, dizendo que era um verdadeiro absurdo que a sociedade começasse a receber como verdadeiros os conceitos que estavam ali, porque eram absolutamente falsos. E aí, o que fizeram os editores? Se reuniram, deram uma coletiva à imprensa, chamaram jornais, revistas e bolaram, Paulo, uma nova estratégia de marketing. E eles disseram aos jornalistas exatamente o que eu vou dizer aqui, transcrevendo, abre aspas: por que será que eles eram os católicos romanos e os cristãos evangélicos que estavam criticando o Código da Vinci? Por que será que eles estão tão preocupados com as informações dessa obra? Não seria porque elas são verdadeiras? Fecha aspas. Quando isso saiu publicado nos jornais, aqueles que tinham criticado a obra ficaram tão irados, tão revoltados da vida, que saíram outra vez para a mídia para contra-atacar. E aí estabeleceu-se a polêmica. E aí as manchetes só tratavam do livro. Então o filme foi lançado e a curiosidade do povo fez o resto. E mais uma vez, o sucesso e o dinheiro foi para uma grande obra do inferno. E foi justamente para isso, para evitar que nós, que você, que os crentes, que os tementes a Deus ficassem ligados a essas novidades doutrinárias que o Senhor nos diz pelo seu Espírito através de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Sabe, menino, como é que é? Ali está dando doce, ali tem cartão, e ali está acontecendo, o Senhor está ali, aquilo está. E o menino, na fé, fica de igreja em igreja, de canto em canto, de reunião em reunião. E Paulo nos diz: não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Essas coisas, essas novidades doutrinárias, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que, o que diz aí? Induzem ao erro. O Espírito já avisou há muito tempo. Veja na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Primeira de Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Olha como é que o Senhor nos ensina a agir. Ele diz: se alguém ensina outra doutrina, diga outra doutrina, e essa outra doutrina não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, com o que está aqui na Bíblia, e com o ensino segundo a piedade, segundo a fé, segundo o Evangelho, essa pessoa é enfatuada, quer dizer, orgulhosa, vaidosa, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, quer dizer, discussões sem fim, por homens cuja, o que que está escrito? Mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a fé, que a piedade, o evangelho, a pregação é fonte de lucro. Sabe, o Espírito já nos avisou. Agora, há uma coisa comum nas obras que se opõem à Bíblia, que se opõem à sã doutrina, que contrariam a palavra de Deus. Sabe qual é? Sabe qual é? Uma coisa comum? Elas procuram inverter a ordem dos papéis, elas procuram fazer dos heróis bandidos e dos bandidos heróis. Essa é uma coisa comum, fazer dos santos pecadores e dos pecadores santos. Por quê? Porque isso é que causa polêmica e vende e lança dúvida sobre a Bíblia. Os gnósticos às vezes são chamados em algumas publicações, Max, de gnósticos cainitas. Você, se estudar sobre o assunto, vai ver. Por quê? Porque justamente como a ideia deles é levantar, é restabelecer, é reabilitar os bandidos, eles já começaram por Caim. Daí se chamarem cainitas. Depois vem Coré. Depois vem Esaú. E vem os sodomitas e todo mundo mais, e Judas agora. E eles chegam ao ponto de serem tão desrespeitosos que eles dizem que naquele quadro pintado A Última Ceia, será que alguém que nunca viu esse quadro aqui, A Última Ceia, todos já viram, amém? Tem alguém com a cabeça no ombro de Jesus, não é verdade? Então, os gnósticos dizem que aquele não é João, na verdade, era Maria Madalena. É isso que eles dizem. E que na crucificação ela já estava grávida dele, Jesus. Meus amados irmãos, antes de você comprar um livro, antes de ir ao cinema para ver um filme, pesquise, pergunte na sua igreja, pergunte aos pastores, pegue informação, porque senão você estará dando dinheiro ao inimigo e você estará lá tão inocente, com a mente aberta ao que eles quiserem colocar. Mas essas pessoas são as mesmas mentes instruídas pelo mal, pelo inferno, que conseguiram ver numa das mais belas amizades de toda a Bíblia, Davi e Jônatas, conseguiram enxergar uma conotação homossexual. Como se não pudesse haver amor entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher, porque essas mentes são mentes doentias. Elas, isso não passa para a cabeça delas, porque elas têm olhos maus e jamais conseguem admitir que possa existir um amor que não tenha uma conotação sensual, um fundo erótico, sexual. Eles não entendem um amor puro, um amor cujo único interesse é estar ao lado da pessoa que nós amamos e vê-la feliz. Resumindo, tudo isso é mais um ataque à Bíblia, à palavra de Deus, que contém a doutrina de Cristo, e também é um ataque a todo pastor, a todo oficial, a toda ovelha que procura pregar a doutrina de Cristo, e mais do que pregar, viver este amor que é a base da doutrina de Cristo. Esse amor puro e desinteressado. E você então talvez me pergunte: e nós, pastor Luiz Eduardo, nós da graça plena estamos livres disso, né? Você acha que nós estamos livres disso? É claro que não. Eu diria até ao contrário. O objetivo do inferno está em pleno andamento dentro desta igreja. O objetivo do inferno, porque a igreja o incomoda, está em pleno andamento. O que ele quer? A mesma coisa: desacreditar as escrituras e desacreditar os pastores por meio do qual, dos quais as escrituras são pregadas. Abra os olhos. Diga para o seu irmão: vigie, meu amado irmão. Uma jornalista chamada Cristina Fontenelle publicou um artigo agora no dia 17 de abril, intitulado A Consciência de Judas. E esse artigo, nesse artigo, irmã Marisa, ela procura desmascarar, mostrar o preconceito que a mídia tem com os cristãos. Porque ela diz assim: olha, eu na minha vida de jornalista, até agora, irmã Celinha, presbítero Paulo Agra, eu não vi ninguém tentando convencer os umbandistas de que os seus rituais estão errados. Não vi. Eu não vi ninguém tentando convencer os macumbeiros de que é contra a ecologia colocar todas aquelas coisas imundas nas praças e os urubus depois. Não, a prefeitura vem numa boa e ninguém fala nada. Eu não vi ninguém procurar os espíritas para querer que eles provem que existe reencarnação. Não. Pelo contrário, as novelas, os filmes, eles já partem do pressuposto que existe reencarnação e vão em frente. E ela diz: eu nunca vi alguém procurar os budistas para pedir que eles provem aquilo que eles afirmam, que Buda teve sucessivas reencarnações. Não, nunca vi. Parece que para todas as crenças, todas as religiões do planeta, por mais absurdas que sejam, até adorar uma vaca na Índia, respeito. Agora, para os cristãos, sabe, há uma novidade, uma acusação, um desafio em cada esquina, como se nós tivéssemos que provar todo dia que aquilo que nós cremos é realmente a palavra de Deus. Isso para você diz alguma coisa? É claro. É claro. O mundo não incomoda quem é do mundo. Satanás não incomoda quem é de... A casa dividida não prospera. Nós é que somos atacados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, por quê? Porque Deus nos deu, oh, aleluia, a graça de os nossos ouvidos serem destapados, o nosso coração aberto e nós acreditarmos na palavra dele, ouvirmos a voz do pastor. O resto não consegue. Sabe por quê que não entendem a linguagem da Bíblia? Sabe por quê que não entendem a linguagem de Jesus? Jesus já respondeu em João capítulo 8, versículo 43. João, capítulo 8, versículo 43, Jesus diz, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Aí ele responde: é porque sois, o que está escrito aí? Incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, quereis imitá-lo, obedecê-lo. Sabe de uma coisa? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando o diabo fala, quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio dele, da sua natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas, diz Jesus, porque eu digo a verdade, não me credes. Está claro? Está ou não está? Mas então, diante de todas essas coisas, diante dos ataques à doutrina de Cristo, diante do aparecimento dessas novidades doutrinárias que pretendem ser novas revelações de Deus, diante do deboche, do riso, dos escarnecedores, das ovelhas, daqueles que querem seguir a palavra de Deus, diante dos desrespeito para com os pastores de Deus, quais são as providências que Deus quer que nós tomemos? Segunda Epístola de João, versículo 7. Segunda Epístola de João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Aí você pode botar todo gnóstico, todo espírita, todas as religiões não cristãs não confessam que o Cristo, Filho de Deus, Deus mesmo, veio em carne. Não confessa. Assim é quem? O enganador e o anticristo. acautelai-vos. Diga outra vez para o seu irmão: cuidado, meu irmão, cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Quer dizer, não é a salvação, é a verdade que foi plantada no seu coração. Cuidado para que você não se afaste dessa verdade, mas para receber descompleto galardão. Todo aquele, preste bem atenção agora, que ultrapassa a doutrina de Cristo, quer dizer, que vai além dela, que passa dessa doutrina, que não fica contido nela, nela não permanece, o que que diz aí? Não tem Deus. Sou eu que estou falando isso? Ou é o próprio Deus que está dizendo isso? Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que vem com essas invencionices, essas falsidades, não tem Deus. O que permanece na doutrina, diga, isso é comigo. O que permanece na doutrina, diga, isso é comigo. Esse tem tanto pai como filho. Agora um conselho. Se alguém vem bater na sua casa, daqui a pouco, no sábado, no domingo, vem ter convosco, e não traz essa doutrina, tem uma revistinha aqui legal para o senhor comprar, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Olha, o Senhor prefere que você passe por mal educado do que por infiel a Ele. Tem gente que quer ser muito educado, muito bonzinho, que não faz o que o Senhor diz. O Senhor diz, não receba em casa, não precisa ser ofensivo. Irmão, vai na paz do Senhor. Aqui todos nós somos de Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz, conjuro-te, quer dizer, eu peço a você, igreja da graça plena, com insistência, com força, com ênfase, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, diante dele, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Estamos vendo isso no Apocalipse, capítulo 19. Então, o que é que o Senhor quer de nós? Leia comigo o versículo 2. Prega a palavra. Prega, diga para o seu irmão, prega a palavra. Insta, sabe o que é insta? Insiste, argumenta. Prega a palavra, meu irmão, insista, argumente. Quer seja oportuno, quer não. Agora não é muito conveniente. O senhor diz, prega a palavra mesmo sem ser conveniente. Prega a palavra mesmo sem ser oportuno. Às vezes nós ficamos com tantas bobagens e esquecemos o principal. O senhor diz, prega a palavra. Insta, insiste, vai, agora. O momento não é oportuno, agora mesmo mesmo. É aqui que não é oportuno que eu quero que você pregue a palavra. E ele continua, corrige, repreende, exorta, corrige quem está errado. Com toda a longanimidade, não precisa ser com grossura, pode ser com paciência, com bondade, com grandeza de sentimentos, com toda a longanimidade e, o que, que está escrito aí? Doutrina. Não a nossa, mas a de Deus. E ele diz no versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Não é? As pessoas estão indo para as igrejas onde falam aquilo que a sua carne gosta de ouvir. E o que ela gosta de fazer, que ninguém mexe com elas, segundo as suas próprias, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os à fábula. O senhor diz, prega a palavra de Deus, quer seja oportuno e não. Está errado? Corrige. Mesmo que olhem e fiquem bicudos. Não gosto do pastor Luiz. É muito assim, assim. Corrige se estiver errado. A palavra manda fazer isso, exorta, prega, ensina, porque o que o Senhor quer não é que você fique satisfeito comigo, é que você ande de acordo com o que Ele quer e Ele fique satisfeito com você. Mesmo que não honrem a você que é oficial, mesmo que desrespeitem você que é líder de alguma facção, a Bíblia diz que todos devem honrar os seus guias, devem respeito a eles e honrar. Mas se não honrar, continue na sua, porque o versículo 5 diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. O que, que diz agora? Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É isso que eu estou tomando posse agora dessa palavra, viu, Kelly? Ser sóbrio. Se levantar contra mim, estou quieto. As circunstâncias estão... estou tranquilo. Estou calmo. Suporta as aflições. Não vou reagir. Tenho quem lute por mim. Tenho um advogado. Eu vou em frente. Oh, glória a Deus. E quando começamos a concluir essa palavra de advertência que o Senhor tão carinhosamente preparou para nós esta manhã, eu quero dizer a você que a própria palavra diz que a cada dia que passar vão aparecer mais ataques, mais heresias, tentando desacreditar a palavra dele e os pregadores que são fiéis a essa palavra. E há uma falsa doutrina que eu deixei para o fim, uma falsa graça, mas que na verdade vendida como graça, mas é uma distorção da graça, porque adota uma confissão positiva. Confissão positiva é que aquilo tá, sempre está tudo bem. Chega a ser mentira. Essa doutrina, essa distorção da graça, Deus sabe o mal que ela já causou no coração das ovelhas. Porque ovelhas começaram a reagir muito mal quando passavam por tribulação, quando passavam por algum problema grave. O que, que faziam essas ovelhas? O que, que ainda fazem? Se afastam da igreja. Está vivendo uma situação difícil no casamento? Se afasta da igreja. Difícil financeiramente, se afasta dos pastores, se afasta dos irmãos. Por quê? Essa doutrina falsa ensinou que a igreja é lugar de gente mais que vencedora, mais que vencedora, segundo eles, que tudo está bem, porque se alguma coisa não está bem, estiver passando por alguma tribulação, isso é, você está vivendo em pecado e você está debaixo da disciplina de Deus. E os que ficam? Os que ficam usam de um artifício, afivelam uma máscara. E aí, irmão, como é que tá? Perfeita vitória. Mas eu ouvi dizer que você não tem dinheiro para passagem. Tá tudo bem, então é perfeita vitória. Casamento está sendo destruído. Tem perfeita vitória. Não tem emprego, em perfeita vitória. Meu irmão, estou te notando tão abatido, tão magro. Eu não recebo isso em minha vida. O Senhor está no controle de todas as coisas. Isso é uma doutrina falsa, isso é uma mentira. Isso ainda acontece dentro desta igreja, porque é uma sequela de uma doutrina errada, de uma distorção da graça. É um ministério chamado, atenção, vigiem, cuidado, chama-se, abre aspas, crescendo em graça, fecha aspas. Nesse ministério, eles tiveram a ousadia de aonde entrarem, acabarem com o batismo, de aonde ficarem, acabarem com a ceia também. Tiveram a audácia de mexerem no cânon bíblico de tudo que está aqui, dizer que três evangelhos, dois evangelhos e uma carta, Tiago, Pedro e João, duas cartas e um evangelho, não devem ser seguidos, porque esses evangelhos pervertem o evangelho de Cristo. Eles tiveram a audácia de acharem que esses evangelhos são apócrifos. Então eles acham aqui no meio o que que devem seguir, o que que não devem seguir. Quinta-feira tiveram a audácia de chegar ali na porta, o presbítero Edson está aí? Não? Entregaram ao presbítero Edson um folheto. Eu estou com ele aqui, quem quiser depois me procure. O Senhor Jesus está na terra, é isso que diz o folheto. O diabo está destruído, não existe mais pecado, e uma série de sandices da palavra de Deus, e no fim, no rodapé, ainda tem um convite para ouvir um programa de rádio chamado Mesa Científica. Esse é, e lá embaixo, no último, está escrito: você é um abençoado. Eu sou, e você é um desgraçado. Crescendo em desgraça. Palavra de Deus esta manhã é contra toda falsa doutrina. Diga para o seu irmão: cuidado, meu irmão, vigie. Ó, assim de pastores. Aqui só tem quatro. Lá, assim. Por quê? Meu amado irmão, além da parte financeira, deve ser uma delícia. Pastor, deve ser uma delícia ser pastor lá. Dá para ir a Miami todo final de semana. É uma igreja que não tem problema. Não tem ovelha para fazer gabinete pastoral. Ninguém está com depressão. Não há crises emocionais. Os casamentos estão perfeitos. Não há feridas para serem tratadas. Não há doença para ser curada. Não há demônio para ser expelido. É um santo refúgio. É a nova Jerusalém na terra. Mentira, mentira, mentira. Falsa doutrina, heresias. E não é só essa. Há outras igrejas evangélicas pregando heresia, pregando prosperidade. Tudo lá é prosperidade. Venha, venha aqui você. Ninguém está ultrapassando a doutrina de Cristo. Nenhuma palavra sai para que as pessoas se examinem, verifiquem se estão no pecado, se arrependem. Não, toda pessoa que vem é um coitadinho que precisa ser ajudado, e que daqui a pouco, se der o dízimo, a carteira, as calças, daqui a pouco tem um negócio, tem uma casa própria. É só prosperidade material. E o resto é superstição, é misticismo. Pessoas acordam de madrugada para poderem receber o azeite santo do Monte das Oliveiras. Pessoas acordam de madrugada para passar nas águas que vieram diretamente do Rio Jordão. Entrar na fogueira santa de Israel, receber a aliança ungida que vai salvar o casamento. Meus amados irmãos, isso é a voz do inferno. Superstição. A palavra de Deus é completamente diferente. A palavra de Deus é verdade. É a verdade. E ela nos alerta essa manhã. No último texto, 1 de Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: ora, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, se afastarão da fé, por obedecerem a quê? Espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia, pela falsidade, pelo engano dos que falam mentiras, e nem têm a consciência pesada, eles têm cauterizado a própria consciência, está tudo dormente. Como a Igreja Católica, que proíbe o casamento, exige a abstinência de alimentos, não pode comer isso, não pode comer aquilo, Sexta-feira Santa e tal. Agora, os alimentos Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis. E quantos conhecem plenamente a verdade? Porque quem não conhece, pensa logo: puxa, que santidade. Mas Paulo nos avisa que isso daí é falsa humildade. Não pode salvar. Versículo 4. pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Agora você, meu amado irmão da Igreja Evangélica da Graça Plena, versículo 6, diga-se comigo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e de quê? Da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente no evangelho, na piedade, na fé. Pois esse negócio de subir escada da penha, de andar de joelho, de subir morro, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim, é com essa finalidade que nós aqui desta igreja labutamos, trabalhamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança não em coisas, mas no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Diga para o seu irmão aí do lado, versículo 11: ordena e ensina essas coisas, meu irmão. Ordena. Talvez você seja jovem, mas diz aqui o versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Sabe, só pode ensinar, só pode repreender quem procura ser exemplo, quem procura ser padrão. Torna-te padrão pessoalmente, diz Paulo a Timóteo e a todos nós. Paulo diz isso para Timóteo, dizendo: até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ensino. Vamos tomar isso para que é o Senhor Jesus falando da sua volta. Ele diz para você e para mim: olha, meus amados irmãos, filhos da graça plena, até a minha chegada, diz Jesus, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Você que é oficial, que recebeu imposição de mãos, veja a grande responsabilidade que o Senhor colocou e graça sobre os seus ombros, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15: medita estas coisas e nelas sê diligente, zeloso, aplicado, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quer dizer, que todos vejam o teu crescimento. Agora, leiam todos comigo o texto base que nos inspirou esta manhã. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. E assim o Espírito transmitiu à sua igreja. Louvemos ao Senhor. Fiquemos de pé. Paizinho querido, obrigado, Senhor. Digo obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de trazermos, Senhor, o teu ensino à tua casa. Obrigado, Senhor, porque tu disseste lá no jardim do Éden, para que o primeiro homem guardasse, vigiasse o jardim, Senhor. E hoje, tantos séculos e milênios depois, tu estás dizendo a mesma coisa. Igreja da Graça Plena, guarda o teu jardim, guarda a tua doutrina. Obrigado, Senhor, por este ensino. Obrigado porque agora sabemos como tratar estas obras que vêm camufladas como se fosse a tua palavra. E que nós possamos, Senhor, não com arrogância, mas com coragem, com intrepidez e com brandura, ensinar a todos aqueles que cheguem e se aproximem de nós, quer seja oportuno, quer não seja, insistindo, explicando que a única palavra digna de toda aceitação é a tua palavra que está nas Escrituras Sagradas. E que a tua graça, ó Senhor Jesus, e que o teu amor, ó Pai, e que a doce consolação do teu Espírito estejam sempre conosco durante o dia de hoje e o resto de nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Amém.